Bom dia, aqui é Maria Cavalcante. Gostaria que você tocasse a música de Roberto Carlos, amigo, arraste essa cadeira. Ofereça a meus filhos aí em Camçal, Vitor e Vitória. Ofereça a minha família lá na Lagoinha. Ofereça socorro à minha irmã no Salete, à minha cunhada Júlia. Ofereça a você e a todos os ouvintes do seu programa. Tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia, da Oliveira. Aqui é Maria Adriana, do Sítio Olho d'Água. Queria que você tocasse os parabéns para meu pai Pedro, que está aniversariando hoje. E queria pedir a música de Raiz Saia Rodada, Filho do Mato. Aí, paz, felicidades para Bom dia, Dom Oliveira. Eu sou a Toninha Cavalcante de Alagoinha. Então, quero ver a música com Leandro Leonardo, Rumo à Goiânia, para oferecer a meu filho José Evandarque. E para oferecer a minhas irmãs, todos meus cunhadas, e eu ofereço ao meu grande amigo Luiz Carlos, da Serrinha de Geral de Família, e para Dedê em Olho d'Água, e para você que faz na Rádio Cidade, e tenha um bom domingo. Bom domingo. Olá, bom dia, da Oliveira, aqui é Rosicleia do Sítio Barro. Gostaria que você passasse a música de Léo Fogueto, Obrigado Deus, só para mim ouvir. Um bom dia para você. Valeu, bom dia. Olá, Dona Oliveira, bom dia. Aqui é Cláudia, na Serra do Baixo do Morro. Gostaria que você passasse a música com Amado Batista, sentado na praça, para ouvir oferecer às minhas amigas, a Dália lá no Facão e a Elisângela na Arapuca. E para minhas amigas aqui da Serra, Helena Moraes e Salitre, e também para minha irmã, que é muito fã do Amado Batista, Zé, com seu esposo Luiz e seus filhos. E também, por favor, pedir para você passar os parabéns para meu sobrinho, Jonils, que hoje está fazendo aniversário, está sendo parabenizado pela sua esposa Cida e por seus três filhos, Janderson, Anderson e Israel, e todo da sua família. Bom dia. Bom dia, parabéns para ele, paz, saúde e Bom felicidades. dia, Dom Oliveira. Aqui é Mariana do Sítio Inharé. Eu gostaria de pedir a música de Roberto Carlos, Lady Laura, só para curtir um bom dia. Bom dia, Mariana, tudo de bom para você, 96. Já está lá fora. Porque 103,5 FM. Amigo, arrasta uma cadeira, chega mais pra perto e fale o que quiser. Fale o que tiver vontade, de amor, de saudade, fale de mulher. Na minha vida existe uma que é a coisa mais linda que eu já conheci. Não sei se ainda assim, tão jovem, você tem história pra contar pra mim. Aí é que você se engana, quando a gente ama, o coração se aquece. E por amor se faz de tudo e se faz muito mais quando a mulher merece. Amigo, eu penso tanto nela, mas ela também vive pensando em mim. O sol da minha vida é ela, eu não pensei que alguém pudesse amar assim. Amigo, eu também tenho história, eu tenho alguém que um dia entrou no meu caminho. Suave como a flor do campo, ela me deu amor, ela me deu carinho. Assim é a mulher que eu amo, minha doce, amada, amiga e companheira. Pois cuide dela muito bem, porque um grande amor é para a vida inteira. Se a conversa é boa, o tempo logo passa. Quando se ama, a gente não disfarça. E sempre fala da mulher amada, e a prosa tem mais graça. E nessa conversa vai passando a hora. Se alguém espera, a gente não demora. Um coração no peito bate forte, a gente vai embora. Amigo, arrasta uma cadeira, chega mais pra perto e fale o que quiser. Fale o que tiver vontade, de amor, de saudade, fale de mulher. Eu só falei da minha amada, que é tudo pra mim, que é o sol da minha vida. E eu falei do meu amor, a flor que faz a minha estrada mais florida. Amigo, a gente não se engana, quando a gente ama o coração se aquece. E por amor se faz de tudo e se faz muito mais quando a mulher merece. Se a conversa é boa, o tempo logo passa. Quando se ama, a gente não disfarça. E sempre fala da mulher amada, e a prosa tem mais graça. E nessa conversa vai passando a hora. Se alguém espera, a gente não demora. O coração no peito bate forte, a gente vai embora. Se a conversa é boa, o tempo logo passa. Quando se ama, a gente não disfarça. E sempre fala da mulher amada, e a prosa tem mais graça. E nessa conversa vai passando a hora. Se alguém espera, a gente não demora. O coração no peito bate forte, a gente vai embora. Eu estou curtindo a 103,5.

Muito embora você sempre ache que eu ainda sou. Toda vez que te abraço e te beijo sem nada dizer, você diz tudo o que eu preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me abrace forte, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Me beije outra vez, Lady Laura. Lady Laura. Cidade FM 103,5. A melhor. Câmara Municipal de Araripe. Trabalho e compromisso com o futuro. Presidente, vereador Tico, gente boa. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso? A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, nega. Mega Festival na Macavi. Com ofertas imperdíveis durante o mês inteiro. Aqui na Macavi você compra móveis, eletros e muito mais. Com preços que cabem no seu bolso. Quer renovar sua casa? Na Macavi você também compra toda a linha de móveis, colchões e estofados em até 12 vezes sem juros, com ofertas arrasadoras. E a entrada só lá para junho. Isso mesmo, entrada só em junho. E ainda tem mais, é no Carnê Macavi, do jeito que você conhece e confia. Venha agora mesmo para Macavi e aproveite. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 99795-3060. É só ligar, na Chama Gás, pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, ficou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, ficou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. Prefeitura Municipal de Fronteiras, construindo novo tempo. Prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Ei, minha filha, se aproxegue no Ponto da Gloma, lá da Coronel Baleco, ali pertinho do frigorífico municipal, tem qualidade e tradição. E agora tem presente pras mães. É isso mesmo, a organização do Cícero vai sortear kits de beleza pra deixar nossas guerreiras ainda mais arretadas de lindas. Compre sua goma fresquinha e ganhe seu cupom. E o sorteio será transmitido através da Rádio Cidade, no programa do Dão Oliveira, do Domingo das Mães pela manhã. Dia das Mães tem cheiro de carinho e sabor de goma. Ponto da Goma, Coronel Baleco, onde o amor é passado de geração em geração. Organização Cícero e Família. Mais promoções, cidade. Olha aí, 9h33. É você comigo aqui no Manhã da 103. Só toca música boa. Dan Oliveira. Eu aqui te fazendo companhia nesta manhã, hein? Vamos seguindo, rapaz, trazendo aqui a participação dos nossos ouvintes. A galerinha que mandou mensagem aí de texto. Segura aí que eu já vou atender todo mundo no próximo bloco, viu? Que agora tem áudio. Oi, Dona Oliveira, bom dia. Aqui é marido, Cítio Maiada, Itaguá. Gostaria que você passasse essa música Vaqueirinha da Hora. Ofereço para minha filha Ana Júlia meu esposo João. Então, um bom dia e fica com Deus. Amém. Bom dia, Dona Oliveira, que é Socorro da Lagoa dos Paulinos. Dona Oliveira, eu queria que você rodasse a música de Gustavo Lima para mim, só para mim ouvir bem, viu? Tá bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Dona Oliveira, que é a Dona Zefinha, da Rua Dias Gomes. Quero te pedir a música do Nilton Santos para oferecer a mãe dele, Maria Preta, na Santa Maria, e as irmãs dele, e a Isvaneide, em Rio Grande do Sul. Tá bom, Dona Zefinha. Bom dia, Dona Oliveira. Sou Francisco São Julião. Quero ir a música do Chico Rei Paraná, Leandro Mato. Oferecer a todos vocês aí um bom dia. Um bom domingo pra você. Valeu. Bom dia. Aqui é a Simone do Sítio Alecrim Fronteiras. Gostaria de ouvir a música de Amado Batista, Sou Igualzinho a Você. Oferecer para toda a minha família na Serra dos Chagas, para o meu esposo Nival, meu filho Guilherme, para você que é um ótimo locutor e para todos que estiver ouvindo. Tenha um bom domingo. Bom domingo. Bom dia, Dona Oliveira. Queria pedir uma música de Zé Luciano, Avião Sem Freio. Oferecer para minha esposa Cida, minhas três filhas, a Elisael, Natiel, para minha mãe na Serra Verde, minha irmã Dara no Barão, Maria na Lagoa do Car e Antônia, e para toda a família. Eita, e o vento, hein? Pois é, não disse o nome, mas valeu, um abraço pra você, já já vem a sua música. Bom dia, meu amigo Dom Oliveira, aqui é a Rita da Serra Velha. Eu gostaria de pedir música de Atacido Acordeon, pode ser qualquer uma, para curtir e oferecer para meu esposo Cici, meus filhos, minhas amigas e todos que estão ouvindo o seu maravilhoso programa. Tá bom, abraço. Bom dia, Dan. Eu, José Roberto, aqui do Sítio Tanquinho Araripe, gostaria de ouvir a canção No Rastro da Lua Cheia com Almi Sato. Valeu. Bom dia, sou Gracinha do Sítio Olho d'Água. Peço a música Mãe com Nayara Azevedo. Ofereço para minha mãe Neuma no Sítio Pau d'Arco. Tá bom, domingo eu passo, viu? Oi, Dona Oliveira, bom dia. Aqui é a Dona Francinha, aqui da Serra do Baixio do Morro. Gostaria de pedir a música de Padre Zezinho, Oração pela Família. Ofereço para todas as famílias, ofereço para minha família, ofereço também para a sua família e todas as famílias do nosso Brasil. Que Deus abençoe cada uma delas. Eita, eu vou trazer Luzail, seminarista, para cantar para nós aqui ao vivo essa música, viu? 9h34. Aqui é o Reinaldo, Rio de Janeiro, cara. Queria pedir uma música aí, Roberto Carlos, Nossa Senhora, para oferecer para minha mãe aí no Barra Batalhão, Dona Maria, meu pai, seu Raimundo, e Dona Martina, minha avó, aí no Batalhão. Valeu, um abraço, obrigado, Dona Oliveira. Valeu, já toquei essa hoje, viu? Você acordou tarde. Oi, Dona Oliveira, sou eu, Maria do Sítio Nascente, Araripe, Ceará. Gostaria de você tocar a música pra mim de Roberto Carlos, O Divã, pra me oferecer a você e a todo mundo aí da rádio, pra oferecer a minha família e a mim. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Oi, Dona Oliveira. Bom dia. Aqui é Maria Cavalcata. É porque eu tô falando do celular da minha amiga Dorinha, aqui de São Paulino. Ela quer que você peça a música de Roberto Carlos, Mulher de 40. Ofereça essa família dela aí no Caldeirão, aí no Campos Salles, Josimar, Cicinho. Ofereça a todos os ouvintes do seu programa. É, porque ela falou que pede a música pra você e você nunca solta o áudio dela. Mas eu falei que não, que você sempre solta os áudios. Valeu, Dona Oliveira. Eu tô ainda aqui, em São Paulinho, eu tô. Tá bom, Maria. Bom dia, 9h34. Pra mim não soltar o áudio tem que estar muito ruim, viu? Com muito vento, muito barulho, né? Porque eu tô soltando até sem nome hoje. Bom dia, Dona Oliveira. Eu moro aqui no município Fronteiras. Gostaria que você passasse aquela música de Roberto Carlos, Ludivino. Ofereço a você, que é um ótimo locutor, e todos que ouçam a FM, viu? Cidade. Bom dia, um ótimo trabalho para você. Tô dizendo, até sem nome eu tô soltando o áudio hoje. 9h38, abração para você aí, Fronteiras. 9h38. Ei, rapaz, agora deu uma vontade de bater no Piauí, viu? Abração aqui pra Tônia, pra o Luiz, pra o Enoque, a turma toda lá no São Gonçalo. Alô, Vanusa, bom dia, Maria Santa. Teu beijo me marcou e as lembranças estão cortando feliz. melhor! Vai ter dias que eu vou acordar querendo menos. Nesse dia você acorda me querendo mais. Vai ter dia que você só vai estar 10%. Te completo com os 90, fica tudo em paz. Casal é isso, tem briga sempre. Vem na ponta da língua, some da minha frente. Mas o te amo vez, o te amo vence. Tá liberando acordar de mau humor. Normal um dia outro não fazer amor. Se o mestiço é só saber lidar, só tá proibido terminar. Esse mundão eu por você, você por mim. Casais felizes também tem dias ruins. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Da língua, o sono da minha frente. Mas o te amo vence, o te amo vence. Tá liberado acordar de mau humor. Normal um de outro não fazer amor. Se o mestiço é só saber lidar, só tá proibido terminar. Felizes também tem dias ruins. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Você está ouvindo FM 103,5. Hamilton Santos, o bregueiro de Campos Sales. Essa noite eu quero dizer que vai ser só pra nós. Meu coração, quero ouvir sua voz. Meu amor por você está aumentando. Eu estou te amando. Eu estou te amando. Preparem o vinho no gelo, nosso jantar. Hoje a noite é nossa, eu quero te amar. Vou cobri-la de beijos, eu não vou parar. Misture seu corpo no meu, diz que é nossa cama. Que está com desejos, que ainda me ama. Vou sentir seu perfume, isso me consome. Eu grito seu nome. Te amo, te amo, te amo, te amo demais. Tua vida por você, desse jeito eu sou capaz. Por um amor verdadeiro, eu vou até o fim. Te amo, te amo, te amo. Nosso amor é um caso sério. Tua vida por você é tudo que eu mais quero. Meu Deus, como é gostoso ficar junto de você. Juntinho de você. Essa noite eu quero dizer que vai ser só pra nós. Com meu coração, quero ouvir sua voz. Meu amor por você está aumentando. Eu estou te amando. Eu estou te amando. Preparem o vinho no gelo, nosso jantar.

qualquer palavra nessa hora pode tornar-se um pesadelo. Qualquer deslize que aconteça leva quem ama ao desespero. É difícil aceitar, você chega a acreditar que o mundo desabou. Pensa que tá tudo errado, que é um menino abandonado que a sorte desprezou. Você não entende nada, é um sonho na calçada, é um barco que afundou. É um avião sem freio, coração partido ao meio, história que ninguém contou. Quando a gente ama demais, o amor é Deus, é vida, é paz. O coração é um bicho ferido, sofre demais. Quando a gente ama demais, a gente nunca sabe o que faz. O amor é um tiro, é bala perdida, chuva que cai, chuva que cai dentro do coração. É difícil aceitar, você chega a acreditar que o mundo desabou. Pensa que tá tudo errado, que é um menino abandonado que a sorte desprezou. Você não entende nada, é um sonho na calçada, é um barco que afundou. É um avião sem freio, coração partido ao meio, história que ninguém contou. Quando a gente ama demais, o amor é Deus, é vida, é paz. O coração é um bicho ferido, sofre demais. Quando a gente ama demais, a gente nunca sabe o que faz. O amor é um tiro, é bala perdida, chuva que cai, chuva que cai dentro do coração, chuva que cai, chuva que cai dentro do coração. Eita, essa é mais uma que o Gordinho trouxe pra apaixonar os corações. Assis do acordeão falando de amor. Chora não, viu? Alô, meninas das linhas! Tamo junto, meu irmão. Teu compadre é diferente. Forma pra ti de um dia encontrar, da mesma forma que eu desejei encontrar um alguém como eu, que pudesse querer, que pudesse me amar, se eu te perder literalmente.

você que só escuta, não entende a minha luta. Afinal, de que me queixo? São problemas superados, mas o meu passado vive em tudo que eu faço agora. Ele está no meu presente, mas eu apenas desabafo confusões da minha mente. Essas recordações me marcam. FM, primeiro lugar em audiência. Vem economizar na Zeni. É preço baixo todo dia pra você aproveitar. Motorola Moto G24 com 128 GB por R$ 899 ou 10 de R$ 89,90 sem juros. Fritadeira elétrica Britânia por R$ 399 ou 12 de R$ 39,90. Lavadora de roupas 11 quilos automática Electrolux por R$ 1.999 ou 12 de R$ 199,90. Vem comprar barato de verdade. Vem pra Zeni. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Começou! Estouro de preços baixos na Mega Central Construções Móveis e Eletros. A loja mais completa de Campos Sales, com preços e facilidades que cabem no seu bolso. Piso Ipanema cinza 46 por 46, apenas R$ 23,90. Porta lisa Mogno, apenas R$ 149,90. Bacia acoplada branca, apenas R$ 339. Treliça Gerdau 6 metros, apenas R$ 31,99. Nossos móveis estão um sucesso. Cozinha Eduarda 5 peças, apenas R$ 1.899. Mesa 6 cadeiras, tampa em mármore, apenas R$ 899. Roupeiro Grécia 6 portas, apenas R$ 2.299. Cama casal Lotus molas ensacadas, apenas R$ 999. É pra levar tudo. Ficou fácil construir e mobiliar com a Mega Central. Estamos com duas lojas no centro de Campos Sales e entrega rápida em toda a região. Cada dia melhor, do jeito que eu sempre quis. Eu amo a minha Salitre, aqui eu sou feliz. Quem já conhece a história dessa linda cidade, viram as lutas e glórias, também as dificuldades. Hoje é o povo quem faz, cultivando nesse chão, da mandioca ao milho, a farinha e o feijão. Cada dia melhor, do jeito que eu sempre quis. Eu amo minha Salitre, aqui eu sou feliz. Cada dia melhor, do jeito que eu sempre quis. Capital da mandioca, terra de gente feliz. Cada dia melhor, do jeito que eu muito sempre melhor. Quis. Eu amo minha Salitre, terra de gente feliz. Prefeitura Municipal de Salitre, o povo é quem fala. Empório Vieirão. Já está em pleno funcionamento o restaurante e lanchonete Sabor do Vieirão. É o Empório Vieirão proporcionando a você, sua família e amigos, a arte da culinária regional. O restaurante e lanchonete Sabor do Vieirão traz no seu menu várias opções de café da manhã e de almoço. Contamos com uma equipe de chefes dedicados para te oferecer os melhores pratos com sabores da região. Você não precisa gastar muito para ter uma refeição de qualidade. O restaurante Lanchonete Sabor do Vieirão oferece um cardápio variado, tudo preparado com ingredientes frescos por um preço que cabe no seu bolso. Funcionando de segunda a sábado no piso superior do Empório Vieirão. Um cardápio especial com pratos deliciosos. feitos com uma grande variedade de ingredientes e temperos. Tudo isso em um ambiente acolhedor. Rua Carneiro de Mendonça, 355, Centro Comercial de Campos Sales. Empório Vieirão e você, juntos celebrando a arte da culinária regional. Atenção, atenção, minha gente! Seu celular quebrou, molhou, travou ou parou de carregar? Calma que a solução tá bem pertinho de você! É na AGTEC, assistência técnica em geral. A loja que cuida do seu celular com carinho, agilidade e aquele precinho que cabe no bolso. Estamos na Rua Francisco Gomes de Souza, número 272, em frente ao Mercantil São Luís. Na Rua da Feira. Fácil de achar, impossível de esquecer. Orçamento grátis, viu? E o melhor, conserto com garantia e atendimento de confiança. E tem mais. Na AGTEC você encontra capinhas de vários modelos, películas 3D e de privacidade, fones de ouvido, carregadores, chips e muito mais. Também trabalhamos com celulares novos e seminovos com garantia. Então não perca tempo. Chama no WhatsApp agora mesmo. 88999068256. AGTEC, assistência técnica em geral. Qualidade, preço justo e garantia é com a gente. Organização Alisson e Família. Música, participação, Cidade. Aí na Cidade, 10 horas 8 minutos, 10 e 8, domingão, hoje dia 3 de maio, né? Próximo domingo é o Dia das Mães, né, pai? Eita, o ano tá viajando. Alusão aqui pra Ravine, tá lá na Rendeira, mandando alusão pra sua avó. Valeu, Ravine, bom dia. A Vera Nilda tá no sítio Velho Araripe, quer ouvir música do Tiago York. Abraçando aí ao seu irmão Gilson, que está aniversariando hoje. Pra você, Gilson, parabéns, paz, felicidade, vida longa. A música do Adelino Nascimento vai para o Damião, lá de Pirajuí, São Paulo. Aquela Traga Ela, Passarinho. Alô, Antônia, tá lá no São Gonçalo, tá fazendo almoço agora, quer ouvir música com Zezé de Camargo e Luciano, Como um Anjo. Valeu, prima, bom dia. A Peia tá lá no Caldeirão, quer ouvir Amado Batista, Borboleta Azul, só pra curtir, abraçar a sua mana Rita. O Diógenes tá no Sítio Jordão, quer ouvir música com Japãozinho. O Pedro Elias está na Lagoa do Carmo, alusão aí para todos que estão escutando a rádio, né? Ele quer uma música com a Marília Mendonça, Leão. O Jonathan está no Araripe pedindo música, Coisas de Quem Ama, do Jorge Matheus, valeu, bom dia. Meu amigo Titico está lá na Lagoinha de Cima, lá no Itaguá, quer ouvir Amado Batista, abraça sua esposa Lia e as suas filhas Thaisa e Thalita, e desejo um ótimo domingo para todos nós, valeu, bom dia. Quanto mais

Cidade FM 103,5. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Oh, oh, oh, oh, como um anjo, encanto e sedução, doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjos, a luz do sol tá me acordando. Não vai. FM, gostosa de ouvir. Nunca pensei que esse amor ficasse tão forte assim. Fiquei surpreso, sim. Mas foi o seu jeito que tornou perfeito o momento certo pra gente se amar. E veio do paraíso esse ser tão lindo. Você foi pousar, borboleta azul, me fez voltar a sonhar. Borboleta azul, me fez voltar a sonhar. Devolveu pra mim meu sorriso assim, borboleta azul. Esta paixão de nós. de azul. Devolveu pra mim meu sorriso assim, borboleta azul. Vou carregar esta paixão de norte a sul. Você não ama ninguém, porque tá me escutando agora. Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, meu amor. É menina, me ensina a ser vida louca. Teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Mas quem vai nos julgar? Marília Leoa gostosa, posso te ligar, meu bem? Que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outro ser. Tá fudido, vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo e beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral, até me ver espaço pela banca de jornal. Cinco FM, o sucesso em primeiro lugar. Lembra

ofertas imperdíveis durante o mês inteiro. Aqui na Macavi você compra móveis, eletros e muito mais com preços que cabem no seu bolso. Só na Macavi você compra panela de pressão 4 litros e meio a partir de R$44,90 à vista. Eu disse panela de pressão 4 litros e meio a partir de R$44,90 à vista. Só pode, né? É na Macavi. E aqui é assim, você compra e já leva na hora. Venha agora mesmo para Macavi e aproveite. Ei, minha filha, se aproxegue no ponto da Gloma, lá da Coronel Baleco, ali pertinho do frigorífico municipal, tem qualidade e tradição. E agora tem presente pras mães. É isso mesmo, a organização do Cícero vai sortear kits de beleza para deixar nossas guerreiras ainda mais arretadas de lindas. Compre sua goma fresquinha e ganhe seu cupom. E o sorteio será transmitido através da Rádio Cidade, no programa do Dão Oliveira, do Domingo das Mães pela manhã. Dia das Mães tem cheiro de carinho e sabor de goma. Ponto da Goma, Coronel Baleco, onde o amor é passado de geração em geração. Organização Cícero e Família. 103,5 FM, a rádio que toca todos os hits. Olha aí, já 10 da manhã, 33 minutos aqui na cidade, 10h33, bom dia pra Danúbia, tá lá no batalhão, quer ouvir a música, foi a loira do Rei Vaqueiro, só pra curtir, valeu, bom dia. A minha amiga Ana tá lá no Brejinho, quer ouvir meu amigo Pedro Corral Seixas. A Bruna tá na Serra do Baixo do Moco, tá pedindo música do Tubarões com Diego e Vitor Hugo. O Tônio tá lá no São Gonçalo, rapaz, quer ouvir a música aqui? A música, o Caba vai endoidar, viu? Ah, rapaz, ele é irmão da Tônia, né? Ah, valeu, um abraço pra você, meu amigo Tônio, aí no São Gonçalo, o Caba vai endoidar. Alô, João Lucas, aí no Sítio Pica-Pau, bom dia, dona Rita de Cássia, né, minha comadre. Meu padre já tá fechando o ponto da goma uma hora dessa, viu? Tá pegando o beco. A Libiana, lá na Ribeira, tá pedindo para tocar Roberta Miranda, Perigosa e Linda. A Cleonice tá na Serra do Baixo do Moco, quer ouvir música do Sandro Lúcio para sua mãe, seu pai, os irmãos e todos que estão curtindo a rádio. O Herbésio tá na Lagoinha dos Ferreiras, Araripe, e quer uma música do Tarcísio do Acordeon. A Nalva Torres quer ouvir Boate Azul, rapaz, do Bruno Marrone. Ela tá lá na Serra dos Torres. Bom dia, minha amiga. Ana Cláudia, lá do Comboeiro, quer ouvir Mastruz com Leite. A Irene Soares está na Serra do Salitre, quer ouvir música Estrada Velha, do Amado Batista, só pra curtir. Bom dia! Railson Capaloca, o dono da música. Chama Rei Vaqueiro! Canta, coração, canta! Tô virada um mês procurando problema, mas tudo isso por causa de esquemas, comentário rolando, mas eu não ligo não. Por essa mulher tô entrando em confusão. Já fiquei, já namorei, já casei, descasei, mas fui nessa paixão. Só que sabe cantar. Foi a loura que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca. Foi a loura.